atenção. Enquanto houver desvantagem, ah, desse jeito não vai dar. Preste atenção. Enquanto houver desvantagem, Deus dará proteção. Preste atenção. Enquanto houver desvantagem, ah, desse jeito não vai dar. Preste atenção. Enquanto houver desvantagem, Deus dará proteção. Sim, eu te digo, o povo cercado em perigo, o alvo do inimigo, a bomba, o genocídio. Homens e mulheres lutando pra sobreviver, marcham para a guerra sem ter como se defender. Não tem escolha, não tem alternativa, um passo ao precipício, você não tem saída, me diga. Quantos morreram e quantos vão morrer? Não vão ver o dia nascer, nem ver o filho crescer. Cenário muito triste e deprimente, as lágrimas que choram a perca de um inocente, a mãe sente seu sangue derramado, o X da questão. Pra, pra, pra, pra, se foi mais um irmão. A culpa não é minha ou sua, e nem daquele povo ali jogado na rua. Várias amarguras, tristezas, sei lá, vivendo com a pobreza e a miséria se pá. É. Na rua o homem faz a sua própria lei, o preconceito existe, isso eu bem sei. Descaso é mais fácil, claro, admitir que o problema não é seu. E daí? Fato realista. É neguinho. Fato no mundo você vale. Fato realista. A vida do crime não é pra ninguém. Fato realista. É neguinho. Fato no mundo você vale. Fato realista. A vida do crime não é pra ninguém. Isso é fato, se eu tô parado aqui é por descaso. Que é certo ou errado, no gueto exemplo é mato. Descaso com os coroa que sempre deram um toque. Estuda, trabalha, moleque faz seus corre. Novão, firmão com saúde, quem pensa que pode ter razão, a voz da experiência. Ignora das costas, cabula, joga bola. Idade avançada, espirraram da escola. Se a hora agora é essa, na balada tá em cima. Uma beca, uma breja, descolar uma mina. E quando o amor chega, ninguém refaz as contas. Sem casa, sem trampo, como juntar as toxas. Mesmo assim segue, segue apaixonado. Põe filho no mundo, parte 2, o descaso. Para, não dá mais, volta atrás, não tem como. Estudo já era, então bola outro plano. O peso da responsa tem que criar os filhos. 300 por mês, mais a cesta tô indo. Refém de patrão que te manda cala a boca. Abaixa a cabeça, ó, o leite das crianças. Porém triste vai ser se eu ver as minhas crianças ia crescendo dando milho que eu dei, veja bem. É, mais uma geração sem noção do que é progresso. Elo fraco fui eu, gosto amargo, insucesso. Vergonha de olhar pra minha mãe, pro meu velho. Destruir o castelo, o trampo que eles deram por mim. Assim foi, fudeu tudo de novo. Descaso, passo em falso, o atraso de um povo. Fato realista. É neguinho. Fato no mundo você vale. Fato realista. A vida do crime não é pra ninguém. Fato realista. É neguinho. Fato no mundo você vale. Fato realista. A vida do crime não é pra ninguém. Vou dizer, futuro ameaçado, descontrole anunciado, preço da injustiça, ambição é o descaso. Quem nunca humilhado, tem direito respeitado, abusam do poder, quem nasceu privilegiado. Ao contrário de quem foi jogado ao relento, no sofrimento, descaso de há muito tempo. Esquecido como ser invisível, torturado em alto nível, pior impossível. História que bacana, conta em livro, sorrindo, miséria da ibope, deixa rico mais rico. A dor de alguém que sabe bem o que é desprezo. O baixa renda que playboy tem medo. Assustado tá vivendo, violentamente morrendo. A dor da perda, invadindo seu terreno. Pra que tanto estudo, coleção de canudo. A munição na mão, pra fuder com tudo. Agora que a justiça, cê acredita. O criador da violência, vira vítima. Descaso é mais fácil ignorar do que admitir. O mundo que criaram, e agora? E aí?